Qual o nível solicitado? Tango Oscar Papa Uniforme, na escuta da cópia. Urgente, Oscar Papa Golf. Está autorizado o voo local, corredor forte, 1000 pés. Pista 17, decola. Torre 118.95. Controle 120.8. O transponder 0166. Que é 02? Ok, 02, o senhor está no pátio da bata? Ok, chame a torre para o acionamento e táxi, Oscar Papa Golf. Ponto de espera. 4, fique atento à aeronave da Oceanair. E após a aeronave da Oceanair, prossegue para o 04, o nome é 20. Táxi. Falei para o 01, procure arremeter o alto 46, como será o 9500, pé no meio esquerdo, reportando através norte da Torre Salvador. E curvando aqui, esquerda, 1500, reportando através norte da Torre, 2008. 3567, C3 da Força Aérea agora ingressando na perna do vento da 10 no 1500, pés não interfere com a decolagem. Decolagem autorizada, pistola 0, vento 110 graus, 139. Temos decolagem da 10, na 3.5. É o 5062. A 3155, alinha e mantém a pista no zero. Alinha e mantém o 90. Uniforme, correto cotejamento. Qual é o teu B? 08, no Través Norte da Torre Salvador, passa o 360. Pela sua direita, reporte reinterceptando a cisterna do vento da pistola 0. Ok, no Través Norte, fará o 360 pela direita, Olimpo 08. Xanã 6355, cópia. Na escuta, 6355. Está autorizado Guarulhos, 360, o nível, via Upezulu 10 até Piraí, após direto Umbade, Upezulu 44, Pagog, decolagem da 10, saída da El, transição Motiva, controle 120.8 e o transponder 5406. Gente, autorizado 360 Guarulhos via Upezulu 10, Piraí, Umbade, Upezulu 44, Pagog, decola da pista 10, da El Motiva, 1208, controle 5406, Xané 6355. Certo, Xané 6355, já está pronto para o pushback e acionamento? Não, negativo, mais 5 minutos. Ok, o cotejamento está correto, só chamar para o push e acionamento, 6355. Vai chamar, obrigado. No 55, decolagem autorizada, pistola 0, vento 110 graus, 129. Na linha 327, a condução autorizada a alinhar e manter pistola 0. Primeira salência autorizada a linhar e decolar pistão 97, vento 110 graus, 139. Considere que a uniforme mantém o ponto de espera. Olimpo 08, através norte da torre. Olimpo 08, novo 360 pela direita, reparte interceptando a perna do vento da pistão 0. 360 para a direita, Egipto 08. Papatango, isso que vai falar de forma, autorizado ingresso, pista na 7, reporte pronto. Oscar Papa Golf, reporte no ponto de espera da Papa, hoje é na 012. Oceaner 6327, autorizador de decolagem, Ventana 0, Ventana 20 graus, 04 nós. Ventana decolagem, Oceaner 6327. 355, direto Leda. Direto Leda, 355. Mantenha a posição, isso que eu falo uniforme. Olimpo 08, autorizado base, pistona 0, reporta na final. Autorizado base, reporta lá na final, Olimpo 08. Oceaner 6387, decolado 52, controle 1, 20, decimal 8. 208, 6327. Controle Salvador, Oceaner 6327, decolado, perfil da EL, passa a 1000 metros. É 327, é 100, posição. Contato canal decolagem, sul para o 220, via sede da EL. Sente nível 220, via da EL, 6327. Eu, Oscar, boa. Pronto para a cópia, Boipeba? Está autorizado, Boipeba. Mil pés. Corredor Axé, pista 7, o controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95, o transponder 5411. Sim, para esperar a coordenação local. Muito grato, Victor de Jesus. Pelo Romeu, acho que está correto o cotejamento. Chame a torre para o acionamento e táxi no Pote 5. Detalhe, aumenta 327. Troca remetida para o 208. Pelo Romeu, acho que boa tarde, prossiga. Acionamento territorial, chame táxi. Tango Whisky para uniforme, torre. Informa que após a decolagem deverá manter pelo outro 3 mil pés, solicitação do controle para livrar o tráfego no, fazendo, realizando o circuito na piscina 0. Afirmo. O Whisky para uniforme, atenção esteira de turbulência do P3 da Força Aérea, autorizando a decolagem de 17, vento 120 graus, 139. Afirmo. Grato. 5-0-8, eu fui arremeter ao 85, curva à esquerda, 1500, sai partindo através norte da Torre Salvador. E curva à esquerda, 1500, se aportará através norte da Torre, 508. Papa Romeu, November, Alfa Witt, autorizado a alinhar e manter que está na site. Gente, essa Papa Golfo mantém a Papa. Batango Whisky, Papa Uniforme, decolado aos 55, mantenha pro outro a 3000 pés, tome controle, 120, decima 8. Mantenha pro 1208, Papa Uniforme. O Olimpo 08 prossegue até a vertical do Shopping Salvador Norte, sobre o mesmo realize esperas com curvas à direita, aguardando novas instruções. Controle Salvador, muito boa tarde, Batango Whisky, Papa Uniforme. Passando isso para o próximo contato radar sem colagem, mantém a proa até 3 mil pés após o perfil do Céu da Mão. Isso, Papa Uniforme. Às 27, 11, contato radar, 63 milhas nordeste do Salvador, voa na proa de Bonf para a chegada Bonf e reporta no 10 de fuga. Voando Bonf e reportará de alta, 37-11. O local, Salvador, nível 040, decola da pista 17, saída Coral, após será autorizado pelo controle Salvador a prosseguir para a radial 245 e prosseguir até a 20ª milha conforme o plano. O controle opera em 120.8, a torre 118.95, acione o código transponder, o 0155. E aguardando para gerar base, mantendo aqui a perna do vento, 208. Papa Romeu, November, Alfa Whisky, autorizado a decolagem, piscina 7, vento 110 graus, 139. Qual o POB? Gente, livre acionar e chame a mesma pro táxi, Lima Zulu Golf. Alô, Xana 6355, pushback acionamento para 6612. Autorizado pushback acionamento, 6355, chame táxi. Autorizado pushback acionamento, chamar para o táxi 6355. Autorizado nível 200, 6327. Sinal. Portará na final, 808. November, acho que eu acho que inicia. Ok, thank you. Bom, 180. Você 17, controle. Prossiga. Sub e mantenha, nível de voo 180. 806327. Olimpo 08, autorizado toque arremetido, pistola 0, vento 1, 00 graus, 1-3 mais. Olimpo toque arremetido para o Olimpo 08. Papa Romeu, November, Oscar, Whisky, decolado 59, direita, corredor Axé, 120, decima 8. Direita, corredor Axé, 1000 pés, controle 1208, November, Oscar, Whisky. Ah, direto bom, então. A 327, vou na proa de IUCOV, subindo e mantendo o nível 180. Nós temos prova de posição de 12 horas a 42 milhas, mantendo 190 no rumo oposto. Entendeu? Posição Tony, nível final agora será 180, que eu vou voar direto em Yukon. Sente, bater nível 180, voando Yukon, eu chamei a 6328. Controle Salvador, Papa Romeu 90 Aerosol Whisky, decolando na 17 na proa da Xé. Quase 90 Aerosol Whisky. Controle Salvador, boa tarde, azul 698, com a Lima, 10750, passo na 1. Papa Romeu 90 Aerosol Whisky, mantém a 1 mil pés, corredor Axé, informe no fora da barra. 90 Aerosol Whisky, mantém a 1 mil pés, informando corredor da barra. Lu 6918, acione identificação via chegada Mari, vista para o nível 050. Via Mari 050, 6918. Pode estar, pode voar 668? Ativa, aguarde a autorização do R9, azul 6918. Patango Whisky, Papai Uniforme, dá presente, vou direto ao Vatapo. É, direto ao Vatapo, Papai Uniforme. É, OP Zulu 21, né? Decola da 10, a saída Arbor 1, após Arbor Elefa, e após Elefa, Nítido. O controle 120 decimal 8, e o transponder 5430. 2789, está autorizado a final do R9, desça para 2500 pés, o ajuste no 012, informe no Serra Vita 366. Mandamos um 366 para o R9 da 10, o azul 2789. Camara. Solo, para o TAP 2665, POB 171, 4 horas e 30 da Leão. 2665, táxi via Pátio Índia, ponto espera da 10, chama a torre 1895. Pátio Índia, ponto espera. 0-2-9-5-3-3. Tango Oscar, Papa Golf, decolada aos 02, quer tentar tráfego, mantendo 1.500 pés no circuito da 10, ingressando agora na perna do vento. Autorizado a retaguarda, autorizado o cruzamento da, do campo, reporta na vertical de buraquinho para transferência. Golf, reportará. É 327, está um minuto para através do coral, mantendo 1-1-8-0, chamei Ilhão na frequência 1-2-0-1, tem o serviço radar encerrado. 1-2-0-1, certo. Acione identificação. Autorizado a via chegada Mari para o nível 060. Para descida azul 27, 1-1. 1-1, desça para o nível 050. 2789, confirme razão de descida. 60 pela direita e reportará quando ingressar na perna do vento, Olympus 08. Sua posição de 10 horas, 14 milhas com rumo oeste, está passando agora o nível 060 em subida para uma centena, é um Charlie 182. E vai observar o azul 2789. Reduz a velocidade para 230 nós. 2309, 4462. Canamé 355, boa tarde, além mantenha no 0. mantenha no 0, chama 63. Papagolf, que buraquinho? Transferência, 202-80. Oscar, Papagolf. Oscar, Papagolf? Sorry, Papatango, Oscar, Papagolf. Mantenha corredor forte, o número 3. Informe na 20ª milha. Ok, vai chamar na 20ª milha ou no regresso novo? 269-18, está autorizado a final do RNAVE, desça para 250-010, após o ITAP e voe para o servidor 366. O ajuste 10012. De 12, autorizado via. Pode voar 368, senhor, após o ITAP? Você consegue voar o 366 para sequenciamento? Afirmativo. Foi o 366 para sequenciamento, 69-18. 366 após o ITAP. Quer que voa da presente, já? Autorizado da presente, azul 699. Autorizado a presente. Pronto, Olympus. Está girando a base, Olympus. Ok, autorizado a base, a porta nacional está checado, aguardando instruções para o toque remetido. Afirmativo, está girando base com a baixada travada já, o 108. Parente. Tráfego conhecido no setor. Apresentem a frequência livre para a coordenação. Sistema 0, vento 120 graus, 122. Tudo está permitido para o 208. Chanel 6355, decolada 07, chame o controle Salvador, 120.8. 120.8, 63. Seu nome é o Sérgio 366, está com a pista desse. Salve, completa final do RNAV, chame a torre Salvador, frequência 118.95. 118.95, obrigado, 7.89. Controle Salvador, boa tarde, Chanel 6355, passa 1.800. Contato radar decolagem via saída da El, subiu para o nível 360. Via saída da El, 360, 6355, possibilidade de importância? Torre 2000 está autorizado, direto Leda. Após 2000, Leda, 63. Confirma. 62, passou o vetor para sequenciamento, curva esquerda na proa 020, seu limite é radial 280 do VA Salvador. Eita, e mantenha 4.000 pés, ajuste na 012. 012, 4.000, 320, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4 redução de velocidade se colaborar com o espaçamento. Pode manter o indicado o azul 4462. Azul 2711, está autorizado a final do procedimento após pelo voo e para o servidor 366, desça para 2500 pés com ajuste 9012. 2500, 9012, após pelo 366, 1271, qual é o nosso número? Da companhia que está agora a uma milha para o servidor 366. vento reposta através norte da torre. E curva na esquerda, perna do vento reposta através norte da torre, 208. Cruzado, Lima Zulu Golf, reposta linha de pronta. Afirmo, passarelo 2233, autorizado para barreiras, via rota do plano de voo, nível 160. Perfil de saída Momo, transição VATAP, curva esquerda após decolagem pista 190. Transponder 5433, frequência do controle Salvador, 120.8. Passarela 2233, apenas confirmando após decolagem curva esquerda. No arremoto 1-2, chame pronto para o Xbex na mesa. Um 360 pela sua direita, reporta 9-17. Golf, reportará logo a final, curva pela direita. Chanel 6314, Mike confere, Petrolina autorizado, via Perzulu 20, nível 340. Perfil de saída Momo, transição Nenim, curva esquerda após decolagem. Transponder 5440, frequência do controle Salvador, 120.8. 6314, Chanel autorizado, Petrolina 340, Perzulu 20. Da Momo, 440, controle 208. Chanel 6314, portal 9, chama o pronto para o Xbex na mesa. O 1097 do 8, puxa para mim. 097 no portão 08, autorizado, chama o tag. Essa é uma navegação, a ProServe do 368 está autorizada ao final do R9. Serviço 308, final de nave azul, 4462, descendo para 4000 inicialmente. Eco 219, azul 2789. Azul 2789, táxi Alfa, Kilo Pat 3, atento ao balizador, posição prevista 4 Lima. Pat 3 para 4 Lima, com a Azul 2789. Agora para iniciar a colagem Lima do Golfo. Visual 2711. 2711, completa a final do R9, chame a torre Salvador 118, decimal 95. 2711, boa tarde. Azul 4462, complete a final do procedimento R9, desça para 2500 pés, inicie redução para aproximação, vai seguir o tráfego da companhia Alfa Tango 72, 7 milhas à sua frente. 7, saliva de sanção, segundo o tráfego Azul 4462. Pesado direto barreiras, o uísque para o Fox. Quando possível, informe seu chamado de pouso. Se o nono continua em aproximação, aguardando instrução de pouso. Guardando o nono. 21-20, uísque para o Bonnie Fox. 21-20, copiado. Pagou, ficou autorizado, pista na 7, vento 1, 00 graus, no 4, nós. Golf, pôs autorizado. Azul 6918, no salão azul 5, libera direita, 121 decimal 9. Direita 219, azul 6918. Papatango Lima Azul Golf decolada aos 15, chama o controle no 20 decimal 8. Controle 1 20 decimal 8, mesmo. Azul 6918, táxi via Alfa, reporte antes do táxi via Juliette para ingresso. Táxi via Alfa, mantenha a Juliette, o azul 6918. Nossa, saída coral. 040, saída coral, Lima Azul Golf. Só no Lima Azul Golf, qual intenções após os... Vim para 040? Com intenção de seu voo? Ô, controle, passa a sangue da Maduro, vai fazer intenção de afastar 10 milhas para a frente de altimetria, depois um acelerado e posicionar em Salvador. Copiado, Lima Azul Golf. 4462, completa a final do R9, chame a torre, Salvador, 118 decimal 95. Batalha 2233, observe a nave da Gol, a cauda no início do táxi, autorizado, chame o táxi. Salvador, da 3835, uma boa tarde, está no gate 7, pronto para agora. Dan 3835, prepara a saída da Eulia da Morte, vaguarde, cópia, um minuto. Aguardando. Para a conta também, um gol no 620, seguinte para Mike 390, Recife. Gol no 620, número 2 para a cópia, prepara a saída Puca, transição Caju, aguarde, cópia. Puca, Caju, aguarde, cópia. Azul 6998, dê passagem à aeronave da Gol, após Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, dando passagem à aeronave da Gol, azul 6998. Copia. Autorizado para Confins, via pêndulo 10, Pubá, via pêndulo 16, após conforme plano de voo. Nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Motiva, curva direita após decolagem. Transponder 5443, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Salvador Barrache, bota 097, não passa espera, não, certo? Gente, o gol no 097, mantém o ponto de espera. Mantém. Tanto 3835 correto, portão 7, chama o trampo, estiver funcionamento. Gol no 620, copia? Copia. Autorizado para Recife, via pêndulo 17, nível 370. Perfil de saída Puca, Jamo, Caju, curva esquerda após decolagem. Transponder 5452, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado 370 para Recife, via Pesulu 17. Decola, perfil da Puca, Jamo, Caju. Primeira curva esquerda, 5452, no transponder 1208, controle Salvador, gol no 620, na posição 4. Gol no 620, correto, portão 4, chama o trompo, estiver em funcionamento. 4462, vento 120 graus, no 4 nós, pouso autorizado, pista na 0. Vive pouso no 0, 4462. Pouso 1 na 0, 997, visual para o tráfego na curta final na 0. Afirma. Após a passagem do tráfego, autorizado a linha de manter. Pouso 09 na final, ali mantém 10, vou 1097. Vale, passa a tangue no Maduro, vamos para

Espera a direita via Fox, 29 azul 4400. Autorizado o táxi via parte principal, Taxi Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95. Ajuste de altímetro no 0 no 2, 2233. Táxi Índia, tá bom, 0 no 0. 0 no 7. Limpo, 0 autorizado base, chama na final, trem checado. Autorizado base, chama na final, baixado e travado, limpo 0. Capitão Kilo Romeo Oscar, decolado 222, reporta na vertical de Itapuã para transferência. Itapuã para 6314, autorizado puxa, chama táxi. O Golf, curva pela direita e está autorizado a proa do, de Veracruz. Descida para 1.500 pés com ajuste no 0 no 2. O Golf, proa de Veracruz, já está passando no Dona 097, decolada 23, chama o controle Salvador, 120, décima 8. 20.8, bacana. Oscar, Mike Yank, Mike confere, Manati autorizado no meu pé, decolando da 17 com curva direita no corredor Axé. Aciona 5444 e o controle 120, decimal 8. Acione a dedicação, via chegada bom, desça para 4.000 pés com ajuste no 012. Via 4.000 com 1.012, boa noite, é nóis. Boa tarde, boa tarde, passando o Kilo Romeo Oscar. Boa tarde, passando o Kilo Romeo Oscar. Um no meu pé no corredor Axé, e sobe no final da barra. No meu pé no corredor Axé, você vai autorizar direto Serra Delta Lima Oscar a 2.000 pés pelo Kilo Romeo Oscar? Somente 1.000 pés direto Serra Delta Lima Oscar, Kilo Romeo Oscar. Afirmativo, então o Kilo Romeo Oscar dá para seguir de corredores, mantendo no meu pé. Fechado. Táxi do voo no 620, 173 a bordo, 3 horas e 10, alterna de uma pessoa. 500 pés, Fernando Bento, aporta através norte. Esquerda, 1500, aporta através norte, Olimpo 08. Corte de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste no 011. Gente, Índia, ponto de espera da 10, 718-95, confio e pede povo no 62. Azul 4462, ingressa no Juliette, portão 03. Ingressa no Juliette, portão 03, 4462. Proxanero 6314, está pronto para o táxi, temos 156 a bordo, autonomia de 3 horas, alternando a casa. Proxanero 6314, autorizado o táxi via parte principal Índia, no ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste 1012. Autorizado o táxi via parte Índia, ponto de espera torre 1895, o ajuste agora é 1012. Critério para formar, acho que é Maikiano, chame para iniciar o táxi. Informação de voo e alerta, chame Recife, frequência 126 decimal 85 e alternado 128 decimal 8. Autorizado para a base, Olímpio. Autorizado para a base, Olímpio. Dois, dois, três, três, recorda 223, controle Salvador, 1, 2, 0, decimal 8. 1, 2, 0, 8, boa, 2, 2, 0, 3. 2, 0, 6, está autorizado a final do RNAV, após etapa e voo para o Serra Vitor 366, lista para 2, 5, 0, 0, 7, com ajuste no 0, no 2. 206, autorizado a final do procedimento R9, após ETAP, voe para o Serra Vitor 366 e desça para 2500 pés com ajuste 1012. ETAP, voe direto Duna para a final do MDB Zulu, o Olimpo 06, desça para 2000 pés. Controle de Salvador decolado na sua escuta, passarelo 2233. 2233, contato radar na decolagem, saída Momo, suba para o nível 160, sem restrições. Saída Momo com curva esquerda no momento, com atenção para 160, passarelo 2233. 620, após o tráfego na final, autorizado a linha e manter cabeceiro no 0. Após o tráfego na final, ali mantém 1-0, voo no 620. 120 reduzindo, azul para 206. 3235, para o posto de estacionamento. 3235, autorizado, puxa, mandar. Autorizado, baixo mandar, 3235. 1097, chama agora Recife, frequência 1288 e alterna 1260. Recife 1228, alterna 1260. Bom, meu Oscar não há tráfego nesse setor, temos apenas o November Oscar Whisky fazendo TGL em Veracruz. Mantenha mil pés, frequência livre para a coordenação, quilômetro meu Oscar. Muito bem, da subida quilômetro meu Oscar, temos agora um C3 da Força Aérea passando em TAP para a final do NDB Zulu. Do 2233, voe VATAP da presente. VATAP da presente, 2233. Voo 1169, autorizado Salvador Guarulhos, nível de voo 360. decolando da pista no zero com primeira curva direita, na subida da El, Leda Motiva, após a Pesulu no zero até Tango Bravo F, Tabaté, conforme a rota do plano. Aciona 5462, controle 120, decimal 8. Então, o Bravo 90 é 2, papá. Recebendo 1.500. Nada, chama pronto, puxa o estacionamento. Nessa frente aqui, chamará 1219. O Romeu, você tá na escuta do controle? Agora sim, está autorizado 25006, direto de destino, Kilo Romeo Oscar. Como você chama de pouso? Desmorte da torre, Olimpo 08. Sente Olimpo 08, alonga a perna do vento, aguardando instruções para girar base. E alongando do vento, aguardando instruções para girar base. Sorry, Cascavel 74, está em contato com o radar 2 milhas para a posição Conde. Mantém o nível 180, informe se tem condições de voar direto coral da presença. Afirmativo. Foi direto coral, mantendo o nível 180, Cascavel 74. Direto coral, 180, Cascavel. Controle, pode confirmar para o azul 4206 o ajuste? Ajuste 10, 11. 011, azul 4206. 4, Salvador, voo no 620. Direto para 180, nós, só vai seguir tráfego C3 da Força Aérea, está agora na sua posição de 1 hora, 7 milhas, com indicada de 149. 395, não posso ficar na 0-1-3-2-3-5. Papa Romeu 9, Bravo Swift, mantém as condições visuais 1.510, o ajuste no 0-1-1. Pegou 7 pés, ele madrugou. É a Torre Salvador, frequência 1.18.95, ele madrugou. Controle Salvador, gol no 620, vai cola Puca, já Maracajá. 620, contato radar na decolagem, via saída Puca, subiu para nível 370. 370, gol no 620. 4206, reduz a velocidade para 1709. 1709. 206, confirme a sua indicada. Indicada de aproximação 4. Tem de manter essa indicada até o externo? Tá, aqui. Pede. Salvador, 2233. Código transponder 5416 e o controle 120, decimal 8, Romeu, Vitor Hotel. Correto, Romeu, Vitor Hotel, confirma o pátio e o progresso. Ajuste no 011, da presente, chama a torre 118, decimal 95 para acionamento de decolagem, movão. Reduzindo, 32233, autorizado, barreira já presente. Muito obrigado. Patango, Romeu, Vitor Hotel, saneamento a critério, reporte para iniciar o táxi. Número 69, livre, puxa e chama táxi. Momo 340, Chinelo 63, 14. Salvador no final do Ninho de Bezulu, Dono 0, 1, 0, 6. 0, 6, chama a torre, Salvador, 1, 1, 8, decimal, 9, 5. 18, 9, 5. Bem, mas o Lugos tem condições de evitar reduções para pouso cabeceiro na 7? Afirmativo, agilizando. Ok, continuando na final, aguardando instruções de pouso. Olimpo 08, ocorre Meteus 35, esquerda no 1500 pés, reporta através norte da torre. Esquerda 1500, reporta através norte, Olimpo 08. Papatango Lima, Zulu Golf, revistado, pouso autorizado, pista 97, vento 1,00 graus, 1,4 nós. Tan 3835, decolagem autorizado, pista 0, vento 1,00 graus, 1,3 nós. Autorizado a decolagem, Tan 3835. Papai Romeu, acho que a Mike Yang, ciente, mantém o ponto de espera da pista 97. Ok, tá na espera na hora, só a Mike Yang. 4206, chame a torre, Salvador, 11895. 1895, obrigado. 2 Salvador, boa tarde, Azul 4206. Olimpo 24. Azul 4206, continue a aproximação, número 2, pouso, mais distribuição. Claro. 2 Salvador, muito boa tarde, Olimpo 06, final do MDB Zulu, dono 0, baixa travada. Gente, Olimpo 06, continua a aproximação, agora pista na 0 livre. Continua aproximação, aguarda na pista livre, 06. 0, tipo de aeronave, é um Charlie 130, um Hércules. Gente, eu vou no 620. Tabela 74, informa o tráfego 10 horas, 23 milhas, rumo ao nordeste, cruzando o nível 145 e subida para o 370, um Boeing 737-87. Acho que é o seguinte. Foi Berosco Whisky, voe rotatória da presença. Correção, voe Ceasa da presença. Na presença Ceasa, também para o Papatango Lima Zulu Golf, seu solo 37, confirme o pátio. Queria estacionar a frequência livre, boa tarde. Papá Romeu, novembro, Berosco Whisky, na prova da Ceasa, deixa para 1.000 pés. 9 Salvador, boa tarde, está 3835. Mike Yang autorizado a alinhar e manter a cabeceira no 7. Alinha batendo no 7, está mais bom. 60, direto Leda, está 3835. Informações, 1169. Tá pronto para o táxi, 1169. Confirma, por gentileza, a autonomia, alternativa e o PLB? Chegou, autonomia, 4 horas e 13 minutos, Alterna Galeão, total a bordo, 1992. Autorizado o táxi 1169, à direita via Índia, ponto de espera, torre 118, décimo 95, ajuste de altímetro no 011. Ok, 0195, 1011. 2 via decimal 85 e alterna 125, decimal 45. 2685, 2545, boa tarde, boa, 1200. 1100 graus, 129. E pousou Azul 4206. Sou em Salvador, Papa Romeo, November Oscar Whisky, igual com o campo na Silva da Piazza. Gente, Papa Romeo, November Oscar Whisky, descida para o no meu pé e reporta na vertical do Ceasa. Para informação, P3, realizando circuito de tráfego na 0, mantendo no 1500 pés. Visual com o tráfego na Pro SA, na Vendera Sul. Ele separou no meu país, na Vendera Sul. 5 e alterna 125, decimal 45. Recife 12685, 012545, Chanero 63, 14, obrigado, boa tarde. Boa. Pronto, vou no 169. Gente, mantém a posição, vou no 169. Boa noite, 69. Gol. Boa noite, 69. Continue a aproximação, aguardando instruções de pouso. Já certo. Papa Romeo, Oscar, Mike, Yankee, decolagem autorizada 17, vento 100 graus, 12 nós. Autorizado a decolagem, Oscar, Mike, Yankee, do Chaco. 169, agilizando manobras, ali mantém. Gol 1169, ali mantém. Agilizando manobras. Agilizando. Até o que está atento, por 203. Autoridade imediata, Olimpo 06, estaciona a frequência livre. Autoridade imediata, frequência livre. Azul 4206, seu solo, as 41, liberou, 121, decimal 9. 219, azul 4206. Azul 4206. Azul 4206, Tarx V, Alfa Juliette, Portão 8. Alfa Juliette, Portão 8, Azul 4206. Gol 1169, vento 100 graus, 149, decolagem autorizada, pistão 0. Ok, estira na pista 10, gol 1169. Papa Romeo, Oscar, Mike, Yankee, decolada às 42, já posta na vertical, farol de Itapuã. Ok, então mantém sua escuta e reforça a palavra de Itapuã. Qual é a possibilidade de transferir para o controle e para o direto da Paraty? Ok, então 20.80, bom voo. Obrigado, 20.80, Oscar Maquia. Torre, o Romero Trotel, 0334, Autonomia, Alterna, Petrolina, Paraty. Reporta na Romeo, Romeo Vitor Hotel. Vai para cá. Oscar Mike Ain. Mantenha-se em condições visuais, no meu pé, no corredor Axé, informe no Prado da Barra. Ok, eu acho que a Mike tem a possibilidade de proa direta para Manati e ascensão a 2500, senhor? Pesado, direto Manati, Oscar Mike Yankee, subindo para 2500 pés. Ok, 2500 pés na proa direta para Manati, Oscar Mike Yankee, grato. Estou no 869, pouso autorizado, pista no 0, vento 100 graus, no 3, mas... Autorizado, pouso, boa noite, 69. Gol 1169, decolou os 43, chama o controle em 20, decimal 8. 8, cala, obrigado. Salvador, 1169, decolou. O 1169, boa tarde, está em contato radar, suba e mantenha o nível 1160. Ok, 1160, gol 1169. Dá pra voar na El ou Leda? Apesar do Leda, gol 1169. Obrigado. Temo 90 era suíça. Ok, ciente. Romeo, Vitor Hotel, ciente, mantém ponto de espera. 28, décima 8. 25, 28, 8. Muito obrigado, até a volta. Acho que é o uísque, pouso autorizado, pistão na 7, vento no 20 graus, no 2.